Foi no balanço do mar que eu encontrei a sereia. Foi no balanço do mar que eu abracei e beijei uma linda sereia. Foi no balanço do mar que eu encontrei a sereia. Foi no balanço do mar que eu abracei e beijei uma linda sereia. Foi no balanço do mar, foi no balanço das ondas que ela apareceu pra mim. Com seus cabelos dourados, sua pele morena, quase uma mulher. Ao ver aquela sereia com seu olhar encantado, eu me apaixonei. Mas ela foi embora, deixou a saudade pro Havaí. Já não tem problema, que também tem onde ela volta aqui. Sereia, sereia do mar, sereia do Maiaú. Sereia, eu vou te dar meu amor. Sereia, sereia do mar, sereia do Maiaú. Sereia, eu vou te dar meu amor. Foi no balanço do mar, foi no balanço do mar, que eu encontrei a sereia. Sereia, foi no balanço do mar, que eu abracei e beijei uma linda sereia. Foi no balanço do mar, no balanço do mar, que eu encontrei a sereia. Sereia, foi no balanço do mar, que eu abracei e beijei uma linda sereia. Foi no balanço do mar, foi no balanço das ondas que ela apareceu pra mim. Com seus cabelos dourados, sua pele morena, quase uma mulher. Ao ver aquela sereia com seu olhar encantado, eu me apaixonei. Mas ela foi embora, deixou a saudade, foi pro Havaí. Já não tem problema, que também tem onde ela volta aqui. Sereia, sereia do mar, sereia do Maiaú. Sereia, eu vou te dar meu amor. Sereia, sereia do mar, sereia do Maiaú. Sereia, eu vou te dar.